diz, filho do homem, toma o teu coração e derrama a unção sem limite. Toma o teu ser, levanta. Tomo tua boca, profetiza, filho do homem. Tomo teu coração e derramo a unção sem limite. Tomo teu ser, levanta-te, diz o Senhor. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu óleo te ungi pra reinar e vencer batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou o teu Deus, és meu filho. Não temas.